di prosa inattappata e estendo a mirada no plano da várzea. Neste ofício antigo de cuidar do gado, cruzo o baldo, passo bem ao sul das casas. Vou costeando a sanga até encontrar a cerca, recorrendo o campo, campereio a vida. De repente um bando de caturra invade, amplidão da tarde ensurdecendo a lida. De repente um bando de caturra invade, amplidão da tarde ensurdecendo a lida. Quando prendo um grito e a cuscada bate, do banhado salta o galerio de cria. Parando o rodeio, repasso os terneiros, já que a aparição vem enquanto os dias. Primavera linda que adentrou chuvosa, prenunciando pasto e graxa na boiada. Se o verão for brando, benza Deus ao saio, bem antes de maio, com tropa na estrada. Andava no rastro de uma vaca pampa, que abichou na guampa e se enfurnou no mato. Hoje se topou com a precisão do braço, e a volta do laço se ajeitou de fato. Hoje se topou com a precisão do braço, e a volta do laço se ajeitou de fato. Sigo o tempo afora, num tranquilo calmo, eu conheço a palmo esta imensidão. O meu mundo é esse, terra santa e buena, nasci na torena do viver de peão.